sobreviver. Desde que eu nasci eu soube sobreviver. Muitos anos antes do Brasil todo me conhecer. Deus abençoe a cada um que ouvi dizer, que disse que minha mãe se arrepender por ter feito eu nascer. Nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí. DNA de várias rainhas, matando medo todo dia, esculpido a machado, sangue forte. Tem Dandara, tem Maria Bonita, salve o povo da Jurema. Outro tema, nada a ver com Elizabeth. Vovô já dizia, nós é isso aí, vão pôr sua cor em xeque. Menos a PM, até de BM, não ande fora da linha. Pra que o fim da linha não seja o IML, onde muitos quer te ver fora de cena. Mas tem teto de vidro pra tacar a primeira pedra. Atirador de elite imaginário, cãozinho dos teclados, que não faz ninguém dançar, mas adora apontar. Abaixo do chão, à espera de uma brecha de fato. O ambiente preferido desses ratos, que por outro lado são até inspiração, pra nós ser diferente do que eles são. Por isso que nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí. Mudar. A não ser que seja por uma mansão, pica do tio Phil, mesma fita no domingão. Churrasco no quintal, nada fora do normal. Tipo coração de mãe, põe água no feijão e vral. Sensacional. Faça dinheiro, mas não esqueça de fazer história. Se eles têm poder, nós ainda temos alma. No mar dos tubarão, navegamos com calma. Sem amigo na indústria, até as foca bate palma. Que ninguém tem tempo pra pensar na precisão de grana. Já fiz freelance em peixaria que só tinha escama. E a vida vai seguindo no tipo EP de Atlanta. Vários brabão da CNA meteu guna. Exemplo pra ninguém mesmo que seja. Nós é isso aí, cheio de espinho se alguém pisar. Fio desencapado em vez de corrente sanguínea. E não vai mudar, sai azar, rouba brisa. Toma. Nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí, nós é isso aí. Nós é isso aí. E não vai mudar.